Vila 9 Clube. O Sudoeste Goiano sintoniza Rádio Clube FM. ZYR 255, canal 270, 101,9 MHz. Direção geral Éder Magrão e Lissauer Vieira. Tá na Clube, tá na melhor.